olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, vai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei com as noites vagas, com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Quem sabe canta com a gente aí. Tentei te esquecer. E aí? Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira, disfarça como estou. O meu coração se nega a aceitar. Passou tempo, eu não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço de... E aí? Te amar.